indaga sobre o que é honestidade sem migué. Migué, o malemundo deixa implícito a buena, manipula a massa e oculta os problemas. A mentira é foda, aqui só metem louco, por isso a paz nunca mais colou conosco, nem só em Coquimbo, nem só no Brasil. Existe mando levando da pátria que eu pariu. A humanidade é o veneno da humanidade, o sorriso da beleza esconde poço de maldade. Dá molhado, a mente do malvado é criativa no estalo. Ela é destrutiva. Vários malucos cantam rap, me fortalece sempre respeitando, pois o estilo compromete. Cidadão do mundo, eu vou chegando com disposição. Jota lá e o elo da confraternização. Caixa bumbo batida, 4x4 elementos, várias pessoas envolvidas no contexto. Que não sou poucas no cenário, muito pelo contrário. Cada um faz a sua sem dar papel. Influência, mas é claro, todo mundo tem. Eu falo isso porque eu sei que a minha é do bem. Saúde, sisters, esse Mila, Haga, Murphy, já meu rei. Meu rei, meu rei, meu rei. El político es un hijo de la puta madre, la policía es una hija de la puta madre. El político es un hijo de la puta madre, la policía es una hija de la puta madre. El político es un hijo de la puta madre, la policía es una hija de la puta madre. El político es un hijo de la puta madre, la policía es una hija de la puta madre. La policía es una hija de la puta madre. Salve Marquinhos. Existe uma matilha de político na nossa que some com a moeda, faz fossa e entra na mente de uma pá de gente e desvia a grana dos dependentes. De boa vontade dos safados, é tio, faz isso para o moleque, será apenas mais um no meio da população. Na direta vai de bonde pro fundão, na cantoneira próxima Mato Grosso, KMs distante da quebrada fica osso. Família sofre, mente próximo sofre também com a ausência do malaco mente quente. Personalidades de cultura humilde bamba, como aquela de Francisco de Assis, França. Positividade é tudo no meu nome brasileiro, tatuado tudo nos conformes. A evolução agride os olhos de quem se limita, examinar de tudo e retém o que é bom. Gosto eu sei, cada um tem o seu, mas o que prevalece é o respeito do trabalho do seu. Pense nisso que falei e registrei, não viajei, não desandei, sempre respeitei. Sempre musicando me dê bem, me dê muito bem, me dê bem. El político es un hijo de la puta madre, la policía es una hija de la puta madre. El político es un hijo de la puta madre, la policía es una hija de la puta madre. El político es un hijo de la puta madre, la policía es una hija de la puta madre. El político, la policía. Possível não, maluco. É possível não, guerreiro. Olha lá, ladrão, rima, ladrão. Eu sou o tempo. O tanque é dói. Seguindo pelo bem. Na direta minha mente indaga sobre o que é honestidade sem migué. Migué, o malemundo deixa implícito a buena, manipula a massa e oculta os problemas. Mentira é foda, aqui só metem louco, por isso a paz nunca mais colou conosco, nem só em Coquimbo, nem só no Brasil. Existe mando levando da pátria que eu pariu. A humanidade é o problema da humanidade. O sorriso da beleza esconde poço de maldade. Tá molhado, a mente do malvado é criativa no estalo. Ela é destrutiva. Existe uma matilha de político na nossa, esconde com a moeda, faz fossa e entra na mente de uma pá de gente, para desviar a grana dos dependentes. De boa vontade do safado 71, faz isso para o moleque, será apenas mais um no meio da população. Na direta vai de bonde pro fundão, na cantoneira próxima Mato Grosso, KMs distante da quebrada fica osso. Família sofre,